aproximar dos caminhos do amor e nos faz alucinar. Em teus olhos descobri o segredo de te amar. Estava escrito sem saber no brilho do teu olhar. Olhos verdes são fatais, para alguns uma paixão. Olhos negros são tristeza, tão cheios de solidão. Os azuis são a final de um ciúme sem ter fim. Os castanhos são os teus, que só olham para mim. Há um encanto em cada olhar que nos toca o coração, mas por vezes é um sinal encoberto de traição. Um olhar meigo e leal tem que ser igual ao teu, porque um dia me levou, porque um dia me prendeu. Olhos verdes são fatais, para alguns uma paixão. Olhos negros são tristeza, tão cheios de solidão. Os azuis são a final de um ciúme sem ter fim. Os castanhos são os teus, que só olham para mim. Olhos verdes são fatais, para alguns uma paixão. Olhos negros são tristeza, tão cheios de solidão. Os azuis são a final do ciúme sem ter fim. Os castanhos são os teus, que só olham para mim. Olhos verdes são fatais, para alguns uma paixão. Olhos negros são tristeza, tão cheios de solidão. Os azuis são a final do ciúme sem ter fim. Os castanhos são